escocês, né? Explodiu o pé. O armamento dela é a bunda dela, parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada. Quando ela empina a bunda e começa a atirar, empinou, atirou. O armamento dela é a bunda dela. Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada. Quando ela empina a bunda e começa a atirar, me empinou, atirou. Repara o bumbum, atira, vai. Na frente do paredão, atira, atira. Baixinho, chanem. Vem gostosinho, ó. Empinou, atirou, raca do cu. É os tiros que faz a raca, entendeu? Empinou, atirou, assim, ó. Raca do cu.